Boas, estamos voltando com o programa Lixeirinha. Eu sou o Tuizo. Infelizmente chegamos no último bloco do programa. A gente está ouvindo nos blocos passados um especial do Projeto Risco, do nosso amigo Alisson Tio. A gente ouviu no primeiro e segundo bloco algumas faixas do EP novo. E ouvimos algumas outras coisas também. E agora, deixa eu pensar. Semana que vem eu vou estar apresentando o programa Lixeirinha diretamente de São Paulo, porque eu vou estar lá, a banda que eu estou tocando, o Cassino Monterrey, vai se apresentar no TV Trama. Se vocês, espectadores, ouvintes, quiserem conferir, é só acessar o site do TV Trama, que é tvtrama.uol.com.br. E semana que vem eu vou estar falando mais um pouquinho disso. Eu não sei se a partir da semana que vem também a gente vai começar a apresentar o programa com uma melhor qualidade, porque houve uma, consequentemente, uma melhora, assim. Mas por hora a gente está aqui ainda, e a gente podia começar esse bloco então com Michel Polnareff, Love Me, Please Love Me, uma linda música de 1967, do disco de mesmo nome, Love Me, Please Love Me, portanto é a faixa título. Depois a gente ouve mais algumas coisinhas aqui para fechar o programa. Então é isso, uma ótima noite de quarta-feira para quem é de quarta, uma ótima tarde de domingo para quem é de domingo. Fiquem ligados para mais sorteios. Logo, logo a gente vai estar sorteando mais coisas. Assim como sorteamos o DVD do Jimi Hendrix, e o sortudo vencedor foi o Walter Bruno, que me adicionou lá no Facebook e venceu, né, e ganhou a promoção. Então faça igual ele, adicione-me no Facebook. Só procurar por Tuizo. É Tuizo Tose. Eu uso, no caso, o sobrenome da minha mãe, Tose, porque na verdade é uma homenagem que eu quis prestar diretamente ao piano, já que recentemente eu ando dedicando meu trabalho artístico única e exclusivamente para o piano. E também que combina com Tuizo, né, e tal. Tem a letra T, a letra Z. Então me adicione lá, que a gente vai trocando as ideias, você vai ficando por dentro dos sorteios e promoções, festas, orgias, baladas. Então vamos de Michel Polnareff, Love Me, Please Love Me, e logo mais tem mais. Até. Lixeirinha. Silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si je devais y brûler ma vie. Mais vous indifférence. Parfois j'ai envie de me fondre dans la nuit. Au matin je reprends confiance, je me dis tout pourrait changer aujourd'hui. Infested waterways. Hey, she could get radiation all over her. She could mutate insanely. She could mutate insanely. That's right. You know, she could go on the freeway and grow up to be 15 feet tall and scary looking. And then can crash all over the place as a result of people with white shirts on looking up to see her face, sardines in her eyebrows, lobsters up and down her forehead, all of them horribly large from radiation and smelling very bad and dangerous. Maybe a submarine could save her. Bring her home to the Navy. Nick, some kind of ritual sacrifice. Thank you.